y tú me das un no, abrazo, buen día. Salvador, muy buen día, Chanel, me llamo hoy. Bueno, bueno. Qual é a posição? 0 vento calmo. la UFO está en desmedia. Hotel na Rabo, Runo, Freya, Voafra, Chileca, John. Confio para o controle. Só 3597, completamente visual no setor, Freya, Voafra, Chileca. Pouso 2-0, 0-9-9-7-0.

Sul, 5507, controle 208. Correto. 892 e deixa para 2630013, então por nosso procedimento elétrico de 8.0. número do escapamento. Corona eleva Coro 236, possibilidade pro de eleva? Mas eu fui felizmente agora. Eu recebi o Coro 236. 25892, passou o Duna complexo na proteção do eleva que foi. Chama agora a turma, frequência 118-9. Thank you. 4236, faz autoridade, por gentileza, na frente do ataque. direito de opção, se não for, será uma próxima na vitrine. Azul 4981, acendo de estação, azul chegada com S, bicho 9050, azul 8093. Passo agora de 2809.